Vê o que acontece. O quê? E o que vem depois. O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Ficamos só nós dois. Oh. À troca de carícias, à mágica no ar. Enquanto houver romance entre os dois, desastres vão chegar. Coisas a dizer, mas como hei de explicar o que me aconteceu? Não vou contar, se não vais me deixar. O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele um rei existe, mas que não quer mostrar. Sua liberdade está quase no fim do mato. Está.